Salvador, boa tarde, Gol 2067. Maria Ponte Fera, Gol 2067. Maria Ponte Fera, Gol 2067. Charlie Fox, frequência livre, bom dia. Yeah. Chegou sem uniforme, decolado aos 4-9, mantém o estilo de até 2000 pés, chame o controle em 2018. Controle 208, ontem golpe de forma. Fizeram meia colônia da perna na base, guardando para girar. Fugindo a perna do vento, colônia a perna do vento, aguarde para girar a base, Olimpo 06. Alonga, guarda para girar a base, Olimpo 06. Cruzado da colagem, pista no zero, vento no 70 graus, 07 nós. Colagem, 0, 0. O Olimpo 06, autorizado base, aguarde direção de pouso. Fugindo na base, está aqui a metida. Ele vai, está girando base, palma de paracionamento vai arremessar no ar. Intenção após, guia para o procedimento IFR. Então, a intenção do procedimento IFR? Está presente, vai seguir a arremetida no ar para treinamento e após a arremetida para o procedimento. Gente, o Olimpo 06 parte na final. Porta na final, Olimpo 06. 7 decolada 5-4, chama o controle agora no 20 decimal 8. 208, controle 04. Olimpo 06. Olimpo 06 remeteu aos 5-6. Em frente, sul para 2000 pés, ajuste no 08, chama o controle de 90 decimal 8. 2000 na ré, chama o controle de 208, Olimpo 06. 133-108, está pronto com o número 2, com a espera da Runa Zero. 133-108, número 2. Área de decolar, pista 1-0, vento 1-0 graus, meia dúzia de nós. Aqui Delta. localizado, 206 até o Pátio Militar, estacionar aqui a caixa livre. Salvador 2770, buenas. Alô, 771, alô, estou pouso autorizado, pistão 0, vento número 0 graus, 07 nós. Alô, pouso 0, 2771. 320, final ILS, baixa pra lá. 320, ajuste ao 520 ILS, puxa a aproximação, baixa pro exterior. Vai escutar. Sete, oito, decola de imediato, qual é o problema? Sente as outras 788, ligar a área, manter a piscina zero, agilizando manobras. Chame a 320, no salvo 30, direita, agilizante, no salvo 219. Salvo 219, chame a 320. Azul 2788, autorizado a decolagem, custando 0, vento no 30 graus, 10 mais. Chame 141, autorizado pouso pistão 0, vento no 20 graus, 10 nós. Pouso autorizado 141. Azul 2788, decolado 231, chame o controle agora no 202-8. Ciente, controle 1208. Uma boa, Papa Romeo Fox India Lima, estabilizado aqui o ideal 1-0. E aí? Papa Romeo Fox India Lima, ajuste no 0 no 8, curtindo aproximação, número 2 para 12. Tira a aproximação, Lima. Jaime, ano 4-1, solo 3-3, libera a direita, agilizando, chama escola, no 2-1, décimo 9. 2-1, 9, vai chamar. Papai Romeo Fox India Lima, cruzado 12, pistão a 0, vento no 30 graus, 1-0 laje. Lima, pouso, Fox India Lima. Salvador, boa tarde, o Chalé 6226, estabilizado, IADS 10 no 0. Chalé 6226, ajuste no 08, número 2 para pouso, aguarde autorização. 1-0-9, aguarde autorização. Sobre a direita, 219. Ou, falou 257. Santos, 144, guarda pista livre, ajuste no 08. 08, aguardo a presença. Fechando a 226, no solo 41, libera a direita, deixando o solo 21, desce a 9. 21, 9, a direita. 3805, ponto espera, pronto, boa tarde. Mantém Ponchete, mantém 3805. Mantém 3805. Controle 205 da cola 247, controle Salvador, 120, 2081, voo. 08, boa tarde, obrigado.